viajei, fui dormir, sonhei. Já virou rotina, passo de imaginando ter você na minha vida. Mas deixa eu te falar, não precisa responder agora. Tira um tempo pra pensar. Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar. É uma cena preparada, basta só você imaginar. Imagine a cena, nós dois deitados colados, corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagine a cena, a gente junto num laço bem apertado. Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema. Imagine a cena, nós dois deitados colados, corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Virou rotina, passo de imaginando ter você na minha vida. Mas deixa eu te falar, não precisa responder agora. Tira um tempo pra pensar. Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar. É uma cena preparada, basta só você imaginar. Imagine a cena, nós dois deitados colados, corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema. Imagine a cena, nós dois deitados colados, corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema.